Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Sala de Projeção Podcast. Estamos hoje com mais um episódio fantástico. Senhor dos Anéis, trilogia Senhor dos Anéis, dirigida pelo grande Peter Jackson, Sir Peter Jackson. Escreveu o roteiro do filme, adaptou da grandíssima obra de J.R.R. Tolkien. Adaptou essa obra majestosa em três capítulos, né? O Senhor dos Anéis, The Fellowship of the Ring, The Two Towers, and The Lord of the Rings, Return of the King. Três capítulos, ele adaptou junto com a Fran Walsh, que eu acho que é a mulher dele, não é? E a Philippa Boyens. Três fantásticos adaptaram esse livro, essa obra maravilhosa. E hoje é o tema do nosso episódio. Queria dar boa noite para o nosso grande André Vicente. E aí, veião, tudo bem? E aí, boa noite, gente. Por incrível que pareça, não foi nem Felipe nem Igor. Nenhum deles sugeriu esse filme. Foi o nosso grande André Vicente que deu essa ideia muito boa, muito inspirado na nova série do que tá passando agora. Qual é o nome da série? Os Anéis do Poder. Os Anéis do Poder. Grande título, parece revista de banca, né? Os Anéis do Poder. Bem brega, mas aí, inspirados por essa série que realmente talvez seja meio medíocre, né? Meio ruinzinha, a gente voltou às origens. Vamos falar dessa trilogia espetacular que é boa até hoje, que eu acho que vai ficar pra sempre, atemporal. Não é, Igor? O que você achou de ter revisto esses filmes? Ah, Digão, eu gostei muito de ter visto esses filmes. Eu vi esses filmes assim que eles foram lançados no cinema muitos anos atrás. Eles foram bem além da minha expectativa, eu confesso pra você, porque eu venho eu venho de um background em que os meus amigos do colégio e da faculdade, eles jogavam muitos jogos de tabuleiro e eu tava sempre assim, meio aos nerds, aos geeks. Pra mim, Senhor dos Anéis, ele tava muito ligado a Guerra nas Estrelas, Jornada nas Estrelas, jogos de tabuleiro, animes com menininhas que ficam bravas e viram pandas, ou seja, um bando de bobagem, e durante muito tempo eu meio que, isso deve ser uma coisa, sabe, só gente chata deve gostar disso, né? Então quando eu fui assistir os filmes, que eu já conheci o trabalho do Peter Jackson, gostava muito daquele Heavenly Creatures que ele dirigiu, né, o primeiro filme da Kate Winslet, eu fui com uma certa expectativa, porque eu conheci o diretor, eu sabia que o trabalho dele era muito bom, né, mas eu não tinha muita expectativa quanto à história em si, né, falando, mas vamos ver de qual é, né? E eu fiquei muito surpreso, porque eu gostei muito, eu achei os filmes muito bons, de forma geral. Eu gostei do primeiro, mas assim, gostei ainda mais do segundo. O segundo é o meu xodó, é o meu favorito. E gostei muito do terceiro. O terceiro, inclusive, você e eu, Diego, assistimos juntos no cinema. Eu vi com você. E eu gosto muito dessa série. Eu ainda não assisti esse Rings of Power, né, que as pessoas estão falando tão mal agora. Recentemente eu ouvi uma crítica muito boa, inclusive, né, dizendo que talvez isso seja, assim, picuinha, né? Então eu ouvi que é muito bom, na verdade, mas que, sei, tem uns fãs mais conservadores, tradicionalistas do Tolkien, que não viram exatamente aquilo que eles quiseram ver no Rings of Power, e daí eles estão malhando o coitado da série na internet. Mas também, assim, eu acho que, sinceramente, eu acho que se agrada a esses fãs mais ardorosos do Tolkien, deve ser um negócio ruim, né? Eu lembro que assim que o Fellowship of the Ring saiu, eu ouvi pessoas esbravejando, falando coisas do tipo, olha só um comentário que eu vi, isso é real. Não, mas esse filme é um absurdo, ele é muito mal feito, ele é uma ofensa ao Tolkien. Por quê? Ah, porque veja, por exemplo, o ator que eles puseram pra fazer o Aragorn. Ele tem aquele stubble, né? Aquela barba mal feita. Em nenhum momento no livro é descrito que o Aragorn tem barba. Que estupidez. E por isso, o filme é uma merda. Por isso ele não funciona. Então, assim, eu tenho pra mim que se agrada aos fãs do Tolkien, não deve ser bom. Como esse filme, como esses filmes não agradaram, então eu gosto ainda mais deles por causa disso. O que você tá achando, Felipe? Fala um pouco do... Já que você tá vendo a série, o que você achou de ter revisto a trilogia e como é que você compara a trilogia à série agora, de agora? E aí, pessoal, tudo bom? Pois é, eu também ouvi os filmes na época e eu, antes disso, eu já tinha lido o livro, né? Eu lembro que no segundo grau eu escolhi umas versões do livro em espanhol, porque eu morava na Colômbia, e eu já me preparei anos antes, sem saber que ia ter o filme, já tava lendo, né? E eu curti muito, né? Os filmes são muito legais e eu tô achando uma boa essa série nova. Não tô entendendo a implicância, não. Já tá no quinto episódio, acho que já tá no meio, quando a gente tá gravando aqui agora, já tá mais basicamente no meio da temporada, eu acredito. Tô achando muito legal, pô. Acho que é inspirado em muito, coisas muito vagas e ambíguas e inacabadas do Tolkien, então eles têm que, sabe, gerar uma história a partir disso, né? Não é que nem o Senhor dos Anéis, que é aquela história já toda fechada e editada e tal. Então talvez é por isso que o pessoal não tá conectando, assim, totalmente, né, nos Anéis do Poder. Mas eu tô achando muito legal, muito bem atuado, muito bem dirigido, os efeitos. Felipe, vê se você concorda comigo. A minha queixa em relação à série, que eu esperei muito, né, pra vê-la, assim, porque os teasers e os trailers eram muito bons, né? Visualmente, muito interessantes, parecia que lembrava os filmes. Mas a série, talvez por causa do formato série mesmo, ela acaba pegando um ritmo e uma dinâmica de novela. Então fica muito aquela sensação de que estão enchendo linguiça com certas histórias laterais e tal. Uhum. Aí isso eu achei que, por exemplo, é muito diferente do filme. Apesar do filme ser trilogia, né? E uma história muito longa, com, vamos dizer assim, subplots, né? Não dá a sensação de que você está vendo uma novela. E a série, sim. E isso talvez incomode muita gente. Talvez seja por isso. Pelo menos foi o que me incomodou. É, e o fato de estar vendo na TV, né? Se você conseguisse assistir um episódio do Anéis no cinema, seria uma outra sensação, acredito, né? Mas é TV, né? Não é filme, né? É uma adaptação para TV, essa série nova aí. É, quando você assiste os filmes, você não tem nenhuma dúvida que você está assistindo um épico. Um épico em três partes. Eu acho que se encaixa perfeitamente. Talvez seja o maior épico do século XXI, difícil de ser batido, assim, como cinema. Né? Eu adorei ter reassistido os filmes, e eu concordo com o Igor, eu gosto muito do 2. Eu acho que o 2 é o meu favorito também, e é um prato cheio pra gente falar. Eu acho que é o filme da trilogia que tem mais aspectos que podem gerar várias interpretações. Né? Eu acho que o elemento número 2, né, a duplicidade, né, a questão do duplo, é muito forte, né, no segundo filme. Depois a gente vai falar. Mas eu acho que a gente pode começar, então, perguntando os temas principais do Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis é uma trilogia sobre o quê? Quais são os temas principais? Para você, André, o que você acha que é o tema principal ou os temas principais do Senhor dos Anéis? Tem vários temas, para mim. Na minha opinião, é muito amplo, né? Você tem uma gama enorme de personagens, de caminhos que a história toma. Mas sim, para mim tem uns temas principais. O primeiro deles, que eu acho que não é um tema óbvio, mas quando você, inclusive, relembra como se originou toda essa história de Senhor dos Anéis, o Tolkien, ele diz que um dia ele escreveu numa folha de papel, de uma forma meio inconsciente, assim. Ele escreveu, como ele escreveu, ele fala alguma coisa como, em algum lugar, dentro de uma toca, vivia um hobbit. Quase como se fosse só uma certa deturpação de rabbit, né? Tinha um rabbit numa toca, né? Um coelho, e se transformou em hobbit. E foi uma coisa que se tornou uma primeira história, parece, se não me engano, para os sobrinhos dele ou para os filhos dele, né? Vocês podem me corrigir, que faz muito tempo que eu li essa informação, não me recordo bem. Os filhos dele? É, os filhos, né? É porque eu tive contato com o Hobbit, Senhor dos Anéis, muito, muito, muito antes dos filmes. Talvez também como o Igor, assim, por aquela história de role-playing game, né? Uma influência disso na minha pré-adolescência. Então eu fui ler os livros há muitos anos. E é um dos grandes pecados literários meus, na minha opinião, é não ter lido o original. Eu tenho uma edição bonita do original em inglês, mas eu li em português. E a gente pode até falar disso depois, porque tem uma perda, assim, monstruosa na tradução do inglês para o português. Exatamente. Por causa do podcast, eu comecei a ler o Fellowship of the Ring. Já tinha lido outras coisas do Tolkien. E é outra coisa, né? Eu tô achando, assim, em termos de escrita, nossa, é uma das coisas mais prazerosas, assim. O Tolkien realmente sabia utilizar a música da língua inglesa de uma forma magistral. Sim. É muito gostoso de ler. E mesmo na prosa, né? Porque ele mistura prosa com poesia às vezes, mas mesmo na prosa ele tem essa... E um inglês que parece um inglês muito original, se mistura coisa arcaica, né? Enfim, mas aí eu tô mudando muito do que a gente tava falando. Mas então o tema principal pra mim seria essa ideia de que existem hobbits que são como crianças, né? É uma coisa, eu vou contar uma história pros meus filhos e os personagens principais vão ser meus filhos, ou algo parecido com isso, né? Pra eles se engajarem com a história. Então, os personagens principais são os hobbits, que são uma espécie de crianças, né? De uma outra, vamos dizer assim, da Terra-média, né? De uma fantasia, mas eles são ingênuos, eles querem ficar lá fazendo, vivendo a vidinha deles, e de repente vem algo que chama eles pra uma aventura, e vai apresentar eles pra um futuro totalmente incerto, com perigos, com, sei lá, tesouros, etc. Aquela coisa bem de história pra criança, né? E o Hobbit nasceu disso. E o Hobbit, inclusive, quem teve a oportunidade de ler, percebe que é uma história mais pra criança, né? Pelo menos pra pré-adolescentes, né? Não é pra criança muito pequena, porque a leitura é um pouco mais complicada. Mas então, pra mim, tem um tema que é esse, assim. É esse tema da aventura, de sair do seu conforto e viver a vida com os riscos que ela tem, com enfrentar o desconhecido. Mas aí no Senhor dos Anéis especificamente tem um tema que é o anel, né? Que é retomado aí da história da literatura, da filosofia, tem o mito platônico, né? Em que se discute a questão da moralidade, quando você tem um poder que te deixa irresponsável. Se você tem um anel que te permite ficar invisível, isso é uma metáfora de que você tem o poder máximo, né? Você pode fazer tudo e não ser visto. Você pode fazer qualquer ato, bom ou mal, e não ser responsabilizado por isso. Então, para mim, o grande tema do Senhor dos Anéis é a relação com o poder, a ganância e como lidar com isso sem se corromper. Então, para mim, seria isso. E há vários subtemas, né? Concorda, Igor? Eu concordo, eu acho que isso é um dos grandes, isso sem dúvida nenhuma, um dos temas do filme, definitivamente é um dos temas do livro. Eu acho que o próprio Tolkien, ele foi bastante vocal, né, quando ele conversou, né, com os repórteres da BBC, né, a respeito do que seria, afinal de contas, o Senhor dos Anéis, né, do que se trata nessa trilogia, né, e a gente vê que, bom, assim, várias coisas que estavam acontecendo no mundo e na vida dele na época, né, entraram no livro. Uma delas foi a ascensão do nazismo. O vilão do Senhor dos Anéis, o Sauron, né, assim, claro, assim, ele é uma representação de Adolf Hitler, né, assim, eu acho que isso está bem claro, né, para quem lê os livros, né. Hoje, talvez, essa referência tenha se perdido um pouquinho, né, assim, como a gente já está mais afastado da Segunda Guerra Mundial, né, hoje em dia a gente sente menos, né, talvez, né, o impacto que ela causou na vida das pessoas nas décadas de 40 e 50, então, talvez não seja tão óbvio assim para a gente, né. Também, eu acho que essa mudança de um estilo de vida para um outro estilo de vida também, que aparece nos filmes, como nos livros, como aparece apresentado assim, no próprio meio onde os hobbits vivem, Hobbiton, né, assim, o condado, né, the Shire, que você tem um estilo de vida altamente tradicional, muito ligado à natureza ainda, né, bucólico, né, rural e supostamente mais saudável, que é, né, eu acho que deliberadamente idealizado, né, pelo próprio Tolkien, né, e no filme isso aparece muito bem, né, assim, o Shire, né, aparece como sendo, né, um lugar meio que onírico, semi-paradisíaco, né, claro, com seus problemas, né, e tudo mais, mas ainda assim é bastante idealizado, e você vê, né, as mudanças que estão acontecendo no mundo destruindo isso, né, assim, sabe? Então eu acho que a perda da inocência também é um dos grandes temas do Senhor dos Anéis, né, assim, você tem que abandonar, você não só ter que abandonar sua casa e partir para uma aventura, mas você tem que abandonar todo o seu estilo de vida e você mudar isso porque o mundo está mudando e não tem nada que você possa fazer a respeito. E a perda de inocência que é trazida pelas guerras, né? Como a gente estava falando, sim, né? Apresentar isso para um público jovem e tal, enfim, nesse sentido. Porque teve esse contexto, né? O Tolkien, ele foi para a guerra, né? Ele lutou na primeira. Na primeira, tá. Ele lutou na primeira, depois nos anos 30 lançou o Hobbit e depois o Senhor dos Anéis, já nos anos 40, 50, assim, né? Ele já estava mais velho, assim, mas quando ele fala da experiência de guerra dele mesmo, ele é da primeira, né? Mas emendou com a segunda, que é o mesmo assunto, né? Então estava bem na cabeça das pessoas mesmo. Em relação à Segunda Guerra, tem muita gente que associa o anel com uma metáfora da bomba atômica, né? Mas todas essas interpretações políticas do Senhor dos Anéis, ou geopolíticas, parece que quando chega ao Tolkien, ele fala, tipo, preposterous, nonsense. Ele não concorda, né? É porque ele isso é uma coisa interessante do Tolkien, assim, porque ele recusava um pouco, assim, essa interpretação alegórica da literatura. Ele fala especificamente numa entrevista que eu assisti com ele, assim, para um jornalista da BBC, porque se buscava muito, assim, sabe, o sentido, né? Assim, qual o sentido disso que a gente está vendo, né? Então, esses hobbits, o que eles representam? Um anel, o que ele representa? E ele fala assim, sabe, tipo, o Senhor dos Anéis não é uma alegoria, não é uma alegoria política, não é um livro como 1984, do George Orwell, em que você vê, assim, representado de uma maneira metafórica, indireta e alegórica, né, temas do mundo contemporâneo. Eu não quis fazer isso. Eu acho que para você usufruir da obra, você tem que acessá-la tal como ela é, sabe? Não pensando que o anel, sabe, é uma metáfora da bomba atômica, então que os hobbits são uma metáfora de um estilo de vida rural inglês que se perdeu após a Primeira Guerra Mundial. Né? Mas, né, essa interpretação alegórica eu acho que é inevitável, a gente faz, né? Não tem como você não pensar nessas coisas quando você assiste o filme. Mesmo que não tenha uma representação de um para um, assim, como 84, a Revolução dos Animais lá do Orwell, né? Que se identifica cada personagem exatamente da história real com a história do livro, né? Mesmo que não tenha, os temas são... Tem tema, né? Não interessa se não é alegórico ou é. Então, por exemplo, você estava perguntando sobre o que é o Senhor dos Anéis, né? Você pode sair para o mais macro possível, né? E dizer que é sobre amadurecimento, né? Pegar para você responsabilidades, né? Sair da adolescência para o mundo adulto. Independente até de guerra ou da época e tal, é essa coisa de sair do estado parado que ele estava, tanto o Bilbo quanto o Frodo, né? Nos dois livros, e assumir uma responsabilidade, é uma coisa maior do que eles, né? Tipo, Lidar com um dever, uma coisa que você tem que fazer, né? Representa isso. Você sai da sua preguiça lá de ficar acomodado e você tem que obrigatoriamente fazer alguma coisa importante. Você sai daquele mundo de tomar 4 cafés da manhã e 7 lanches e tal, passar o dia deitado, lendo. Você tem que agora. Você tem que ir lá no outro lado do mundo levar um esquema lá e destruir que só pode ser feito lá, né? É uma responsabilidade que você tem que fazer. É um sacrifício. Você tem que ignorar um pouco essa pendência para o prazer e para a preguiça, né? Tem uma cena no filme que é bem isso, né? Que ela. Uma das cenas principais que representa bem é quando o Frodo acorda, né? Lá em Rivendell. Não, em Rivendell não. Quando ele tá lá naquela parte da floresta onde mora Galadriel, personagem da Cate Blanchett, né? E isso depois que o Sam tinha falado pra ele, agora a gente podia deixar o anel aqui, sabe? E a gente tem que voltar pra casa e ficar tranquilo, sabe? Ficar de boa, a gente já fez a nossa parte, chega. E aí vai a Galadriel e fala com ele nos sonhos, olha, Frodo, você é o Ring Bearer, não tem outro. É só você que consegue. Só você que não se corrompe por esse anel. E é você o cara que vai levar isso até the Mount of Doom, Mountain of Doom, pra esse anel de ser destruído. Então, a responsabilidade é sua. E você vai ter que levar, senão, a tragédia que vai acontecer. Aí ele tem aquela visão, né? Da vila, né? Dos hobbits em incêndio total, escravidão, orcs dominando tudo, né? O holocausto. E aí sim que ele decide no final do filme, né? Do Fellowship of the Ring, o primeiro filme. Ele decide, não, a responsabilidade é minha, eu vou sozinho e vou fazer essa porra. Mas ele não vai sozinho, né? Ele tem o Sam e o Sméagol, Gollum, né? Que é muito interessante que eles tenham esse trio, né? A presença do Sam também é outro assunto legal desse filme, que é essa coisa da fraternidade, né? Que assim, que o cara... Ele tem esse peso, essa responsabilidade, essa nova fase da vida dele que ele não, pela qual ele não quer passar, mas que tem que passar... Mas ele não tá sozinho, né? Então tem isso, pelo menos, né? Não, isso é um dos temas principais. Com certeza, é incrível o Tolkien, como ele tem esse... Eu acho que o C.S. Lewis também tinha. Talvez ele tinha essa relação com o C.S. Lewis, né? A gente depois fala sobre isso, mas... Essa relação de... Além da amizade, né? Entre dois homens, né? Uma relação de irmandade, fraternidade, assim, né? Que ele... É fraternidade mesmo. É o tipo de coisa que é raro, né? Hoje em dia é meio... Eu lembro, assistindo no cinema, o pessoal ficava rindo, né, do Sam, chorando, não sei o quê. Mas é porque é realmente algo meio datado, né, aquela coisa, o cara é irmão de sangue dele, né. É totalmente entregue e não tem nada de romântico, né, é puramente fraterno. Pois é, por que vocês estão evitando falar de amizade e estão colocando como fraternidade? Talvez porque a amizade esteja esvaziada hoje em dia, né? Porque eu acho que eles tratam da amizade. O termo que ele usa é fellowship. Como é que a gente traduziria fellowship? Que no título traduziu como sociedade, né? Mas acho que é mais como uma fraternidade mesmo, né? A camaradagem. A camaradagem do anel. É. Porque não é friendship, é fellowship. É mais profundo, eu acho, talvez. É algo meio de irmão, né? Fellow, né? Não, mas existe o Fellowship do Anel, que é aquele grupo que tem que levar, né? E existe a amizade dos hobbits, do Sam e do Frodo, que é outra coisa, né? Eu acho parecido, porque é uma coisa inseparável. Inclusive, no segundo filme, né, que eu acho que o tema principal é o número 2, né? Two Towers, né? E tem sempre duplas, né? O Merry tá junto com o Pip o tempo todo, e o Sam tá junto com... São como se fossem uma sociedade de... São como se fosse um par indivisível, sabe? Sam e Frodo. Pip e Merry. Isengard e o Mordor, né? Gandalf e Saruman. Que traiu ele, né? Mas realmente eram também, né? Tem esses elos de dois, né? Esses elos, assim, quase indivisíveis, né? Eu acho que é um tema muito interessante, porque alguém vê homoerotismo ou realmente não tem, né, homoerotismo? Não é pra ver isso. Não, talvez no sentido do... Sim, erotismo tá presente em tudo, né? Se a gente for realmente psicanalizar exatamente essa relação deles. Então, assim... Mas eu acho que a questão não é nem essa, assim, sabe? Eu acho que o Tolkien tá se reportando a um ideal de amizade ou de camaradagem, né? Que realmente ele não cabe mais no nosso tempo, sabe? Que isso se reporta à relação que os cavaleiros tinham ainda na Idade Média, né? O Tolkien, ele era um medievalista, assim como C.S. Lewis, né? Ele era professor de línguas... Ele é professor de quê? Eu acho que ele é professor de anglo-saxão na Universidade de Oxford. Então, assim, eu acho interessante tanto o filme quanto os livros, porque, assim, eles trazem uma série de valores que, para nós, são totalmente estranhos. Então, assim, como assim esses dois homens têm essa ligação tão forte, né? Essa camaradagem tão, sabe, essa quase irmã... Não, tem que ter algum interesse interesse romântico, né, nisso aí. Não, não tem que ter, assim, né? Isso é um ideal de amizade que vem, na verdade, ele vem com, sei lá, vem da antiguidade clássica e depois acabou passando para o código cavaleiresco da Idade Média, né? E o Tolkien, fazendo literatura fantasiosa, né, acabou colocando isso no livro dele. Eu acho isso muito bonito. É, o Sam é como se fosse o Squire, né? O escudeiro dele, né? Aquela coisa que não é um trabalho, não é uma amizade, é um troço que ele tem também uma relação muito pesada com... Não sei se o nome é mestre, né? Com o cavaleiro dele, que no caso é o Frodo, né? Uhum. Tem o Smeagol e o Deagle, né? No início. Também era uma dupla, né? E aí essa dupla é o símbolo da corrupção dessa relação. Que o anel é como se fosse uma cena microscópica que mostra, assim, né? Como o anel corrompe, né? Essa relação, que é uma relação mais pura e mais... Que o Tolkien colocou como ideal por ser atingida, né? Esse amor entre dois homens, né? Um amor que não é sexual, é um amor cavalheiresco, né? Uma relação de devoção e dedicação nesse estilo medieval. Agora, no caso do Frodo, o Frodo e o Sam, tem um terceiro elemento que é o Gollum, né? Que é curioso, eu vi alguém falando sobre isso, que eu achei interessante, assim. Porque na situação deles são três, né? Você tem o Frodo com o anel, que é exatamente o anel do poder, né? Que seria, transformaria ele numa criatura mais poderosa, etc. É a tentação, né? Ele tem essa tentação de colocar o anel, né? Se tornar invisível, etc. Você tem o Sam, que não tem, ele não cai em nenhum momento, né? Ele não tem, vamos dizer assim, ele não tem nenhuma ganância na história, né? E o Gollum, que é o que já se corrompeu pelo anel. Ele já tá completamente. Então, o Frodo, ele vê esses dois hobbits na frente dele. Se você for interpretar que é um drama psicológico dele, né? Que ele vê o quê? Porque o Gollum também é uma espécie de hobbit, né? Que se corrompeu. Eu não sei se expressamente ele seria um hobbit, né? Mas ele é similar a um hobbit. Ele é um parente dos hobbits, segundo o livro, né? Isso, é. Então ele vê na frente dele a criatura que é... Ele se ele ceder a ganância do anel, né? Se transformará naquilo. E ele vê o Sam, que é o cara que tá protegido por alguma coisa, alguma qualidade, ele tá protegido dessa ganância, né? Ele ontem e ele amanhã, né? Os três tempos do Frodo, né? Mas mas o Gollum, ele tá ali pra... O Gollum tá ali pra destruir aquela relação. É um elemento, como é que você fala? Disruptivo. É o André do grupo. Pra fazer a disrupção, sabe? Pra romper com a harmonia. É o troll. É o troll. Exatamente. Mas então, mas ele tem... Mas é interessante porque quando ele vê o Gollum como a criatura que já foi corrompida, que já, ela já caiu, né? E ele está prestes também a poder cair, né? Ele tem um sentimento positivo pelo Gollum, né? Uma pena, né? Porque ele fala, cara, ele tem algo de mim também, né? E ele corrompeu, tadinho. Ele se corrompeu. Eu tenho pena dessa criatura, né? Ele não tem ódio. Pro Sam é impossível ter essa empatia, né? O Sam, ele só vê o lado da corrupção, mas o Frodo, que está no processo já, ele reconhece que pra lá que ele tá indo, né? Porque eu acho que o que o anel faz, especialmente pro Hobbit, né? O que começou a acontecer com o Smeagol, né? Que no futuro se transformou em Gollum, né? Ele aprendeu a duplicidade da linguagem, ele aprendeu a mentir. O anel ensina a mentir. Porque para você conseguir poder, conseguir o anel, você precisa mentir. Então, o Sam nunca mente. A linguagem do Sam é direta, é única, é straight, sabe? Não tem duplicidade, não tem mentira, não tem segunda agenda. O anel introduz a corrupção nos hobbits, né? Tanto é que o fato de que o único poder que a gente entende dele é que deixa você invisível, né? É que ele oculta alguma coisa, que os hobbits é tudo aberto, né? É tudo sincero, é tudo autêntico. O anel introduz essa invisibilidade, né? E o Frodo tá aprendendo a mentir, né? Ele, no segundo filme, ele trai o próprio Gollum, né? O Gollum se sente hiper, tava lá, conseguindo abandonar o Smeagol, conseguindo abandonar a segunda personalidade má, entre aspas, né? A personalidade mentirosa, a personalidade do anel. Mas ele trai, né? Ele mente pro Gollum. O Frodo mente pro Gollum. O dia que você falou da duplicidade, né, assim, isso aparece muito bem representado no filme, né, naquele momento de cisão do Gollum, né, que ele se vê, né, conversando com ele mesmo, né, com o reflexo dele. Então você vê claramente, né, que ele tem uma personalidade bipartida, né, e essa cisão aconteceu justamente no contato dele com o anel, né, e ele fala de si mesmo no plural, né, ele fala nós, né, quando ele tá falando de si mesmo. Agora, só uma última observação aqui, uma coisa que eu li que eu achei muito interessante, né, vocês estão falando do personagem do Samwise Gamgee, tem um ensaio aqui no... Esqueci o livro, mas é Edward James, o autor. Ele fala sobre O Senhor dos Anéis, e no Cambridge Companion of Fantasy Literature, que ele fala que, na verdade, o Senhor dos Anéis é sobre o Samwise Gamgee, né? Que é um dos temas, né, do Senhor dos Anéis, é a coragem do Little Man. Little Man, literalmente, né, do homenzinho, né? Mas que ele quer dizer assim, daquele homem sem importância, né? Do homem ordinário, do homem cotidiano, do homem que não aspira a nenhum valor ou nenhuma virtude nobre ou cavalheiresca, né? Porque, assim, da forma como os personagens são retratados no Senhor dos Anéis, mesmo o Frodo, mesmo os outros hobbits, né, o Merry e o Pippin, eles são aristocratas dentre os hobbits, né, e o Frodo ele seria uma espécie de classe média alta, né, porque ele herda toda a fortuna do Bilbo, né, e o Sam, ele é só um jardineiro, e isso, e o Sam no final das contas é ele que salva o dia, né, assim, porque o Frodo, né, tadinho, ele acaba se corrompendo, né, no final do Retorno do Rei, né, assim, não, the ring is mine, né. Tanto que ele carrega o Frodo, né. O Frodo carrega o anel, mas o Sam carrega o Frodo. Exatamente. Mas o Frodo, ele tem um momento de queda, sabe? Ele não vira um Sméagol da vida porque o Sam não permite que ele faça isso. Então, assim, isso é um cúmulo do altruísmo, assim, sabe? Da abnegação, de uma relação de abnegação. E isso reporta uma experiência real, né? Que o Tolkien teve nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, né? Que o Tolkien, ele fala que ele viu os maiores atos de coragem e de abnegação sendo feitos não pelos oficiais da infantaria que vinham da aristocracia ou que vinham da classe média alta, mas dos soldados rasos, que eram justamente o working class dos ingleses, né? Essa galera, sabe, fazia as coisas mais aventurosas em prol do benefício coletivo. Então, isso aparece no seu. O Sam, na verdade, é o grande herói do Senhor dos Anéis. O Frodo ele não daria conta, não, tadinho. Mas eu acho que é um ponto também do livro, né, e da obra. Não dá pra conseguir nada sozinho. Impossível. Você precisa de um fellowship, de uma sociedade, de uma parceria, né, pra conseguir. Você sozinho se corrompe. Não tem como. E quem busca o anel fica sozinho, né? Todos que querem o poder do anel ficam só e terminam mortos ou, enfim, em desgraça, né? É um caminho pra auto, né, um troço autocontido, solitário, né? Você se encerra, se corta dos outros e fica só você e o anel. Enquanto que ao longo dos três filmes, né, do livro, é sempre isso, né? De pessoas precisando de ajuda, né? Quando são os soldados, o reino de Rohan lá, que tá todo ferrado lá no forte, precisa da ajuda dos elfos. Quando é no terceiro filme, o pessoal de Gondor precisa da ajuda de Rohan. Ninguém se basta por si mesmo, né? Precisa de ajuda, né? Ao longo dos filmes todos, né? Tem isso, né? Você tem aprovação, você tem o problema a ser resolvido, você sai da sua zona de conforto, mas não é sozinho, né? Você precisa de apoio, né? E o que, que ele está destruindo, então, o anel? A gente estava falando que o Tolkien ele resistia muito à alegoria do anel, né? O anel como bomba atômica, o anel como dinheiro, né? Vocês acham que o anel pode ser visto como uma fortuna? Como dinheiro? Ouro? Não, eu acho que o ouro no Hobbit, ele é ouro. Né? Eu acho que nesse universo do Tolkien, ouro é ouro, né? Eu acho que o anel... o Tolkien não gostava de alegorizações da obra dele, mas assim, foda-se também, né? Assim, ele não tá aqui pra ficar brigando com a gente, então a gente vai fazer porque isso. Porque eles destroem, né, o anel. O que, que eles estão destruindo, então? Eu acho que o anel seria uma espécie de símbolo, sabe, daquele avanço tecnológico, né, que impulsionou uma série de mudanças na sociedade, que fez com que as pessoas perdessem um certo estilo de vida melhor para um outro mais desumano, né? Tem uma frase do Saruman, o fantástico Christopher Lee, meu ator favorito de todos os tempos, quando ele fala, né, em um dos filmes, ele fala que a vitória de Sauron é um avanço da indústria. E a primeira coisa que eles fazem, qual é a primeira providência do Sauron? É derrubar as árvores. Ou seja, vão acabar com a natureza. É uma indústria, né? Ele tem uma indústria de orcs. Poder, exatamente, é uma indústria. Ele cria uma indústria na torre dele, né? Então, assim, o poder da máquina, o poder da indústria, é o poder de uma espécie de intelecto descorporificado. O puro intelectualismo, a razão pura, a pura racionalidade. O que, de certa forma, foi o que a gente um olho flutuando, né? Não tem nem corpo. Exatamente, né? Um olho flutuando, ou seja, um intelecto perfeito, assim, um intelecto sem corpo. É o que é basicamente aquilo que a gente viu, né? Que eles viram, né? Que o Tolkien viu na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, sabe? Tipo, a racionalidade avançou de um tal modo que ela ficou antiética, né? Você cria máquinas de matar. Desumana, e, né? Exatamente, mas você foram as primeiras guerras desumanas inaugurando já o século XX. Ou seja, o fim toda aquela ideia heróica e cavaleiresca de combate. Dos duelos, né? Sim, acabou isso. As guerras, a Primeira e a Segunda Guerra acabaram com isso. Agora, é engraçado, né? Porque Você voltou pra essa questão do Sauron, do olho que tudo vê, que é meio que o mal absoluto, né? Isso é uma coisa que eu acho, assim, um pouco unidimensional na história toda, é que é bem a história, assim, do bem contra o mal, né? Não tem... O Sauron é o mal absoluto, não tem... Você nem sabe o que ele quer fazer, ele só quer destruir tudo, né? Ou, sei lá, dominar tudo. O que ele quer? Qual que é o objetivo dele? Eu acho que não. Eu acho que é uma batalha entre a sinceridade e a duplicidade. Sim, mas o Sauron não tem duplicidade nenhuma. Você nem. Por exemplo, ele não tem um drama dele, né? Ah, eu tô fazendo mal, tô fazendo bem, eu quero conquistar. Porque ele não participa, ele não é um sujeito na história, né? Ele é como a má, como o Igor falou. Eu não sei se eles, os heróis, são bons. Eles são sinceros. O Aragorn é sincero. Não, mas eles são bons, eles têm esses valores da honra, de ser sincero, de tratar bem, do respeito. Tem toda uma coisa assim, né? Como vocês estão falando, de um ideal talvez de cavaleiresco, né? É, o mal nunca é conhecido em primeiro plano, assim, em primeira pessoa, né? Você nunca sabe o que tá passando na cabeça dele, né? Ele tá sempre remoto lá. Exato, é. E isso eu acho... Aí a gente compararia, por exemplo, com outras histórias de fantasia também, medieval, como Game of Thrones, talvez a gente pode falar disso, em que você tem tramas em que todo mundo é meio mal, né? Tem atos bons, mas todo mundo quer poder. E não tem essa dualidade do bem contra o mal, que fica muito... Tem gradações no Senhor dos Anéis, né? Porque você tem raças que são mais nobres do que outras, etc. Mas você tem... Os inimigos são aqueles orcs que são horrendos e todos os atos deles são malignos, e os Saruman também, né? O Saruman virou o mago do mal, etc. Que, aí eu acho que perde um pouco. Porque, por exemplo, quando o Igor tava comparando com a questão da Segunda Guerra Mundial, do Hitler e tal, você pode colocar a Alemanha nazista como mal absoluto, ou você pode tentar entender por que aquela sociedade chegou àquele ponto e trouxe o mal. Mas eles não eram o mal, entendeu? Eles tinham objetivos que geraram consequências malignas. O nazismo não saiu da terra, que nem os orcs, né? Que sai de uma bolha de terra, já apareceu, já criado, assim. É. Teve todo um processo ali que levou até aquilo. Ele, na verdade, nesse ponto, eu acho que a história simplifica muito, assim. Fica bem uma história pra criança, né? É o bem contra o mal. Eu não sei, eu acho que tem muita... dentro do valor negativo, né? Dentro desse mal que você tá falando aí, eu acho que tem muita... Tolkien criticava muito a questão da ganância também, da acumulação de riqueza. E ele, ao contrário, né? Eu acho que ele fazia uma... Ele acreditava no estilo de vida rural que o Igor tá falando, é um estilo de vida simples. É, porque você tem a natureza, né? Tem muito essa... Idolatria não, mas uma reverência à natureza. Você tem cenas belíssimas. O livro também tem descrições longuíssimas, chatíssimas, né? De regiões, de paisagens bonitas e tal. Não, é difícil porque é muito abstrato, né? Em inglês é bonito. Em inglês é bonito. É, mas é difícil de se ler, de fato. Assim, eu me pergunto. E o Sauron, ele destrói, né? A terra do Sauron é uma terra devastada, né? Wasteland total, assim. E as imagens, assim, em que o Gandalf passa com o Fellowship of the Ring são coisas lindas lá, filmados na Nova Zelândia, né? Maravilhoso. Diego, você tem um ponto, assim, mas eu concordo também com o André, assim. Eu acho que o Senhor dos Anéis, né, ele é uma obra bem maniqueísta, né? Assim, é bem o bem e o mal. E é claro, assim, sabe, tem uma série de características que você pode atribuir ao bem e uma série de características que você atribui ao mal, né? A ganância, por exemplo, assim, é o mal. Essa duplicidade da linguagem que você colocou muito bem, Diego... Isso também está associado ao mal. E eu acho que isso tem a ver porque... isso é uma coisa até curiosa, assim, da gente comentar, né? Assim, mas o Tolkien, ele era católico. Inclusive, eu tô olhando para uma citação dele aqui em que ele fala que O Senhor dos Anéis é uma obra profundamente católica. Isso é uma frase do Tolkien. Ele falando, né? O Senhor dos Anéis é uma obra católica. Então, sabe, essa visão católica é extremamente maniqueísta. Você tem o bom, você tem a virtude e você tem o mal. Você tem o vício, você tem a ganância, você tem o egoísmo, você tem uma série de... E você tem um embate dessas forças. E no final, né? Depois a gente pode até falar sobre isso, né? Porque o Tolkien tem um conceito que eu acho interessante. No final, tem que haver, né, a dominância do bem. O bem tem que prevalecer no final. Porque é justamente isso que o catolicismo... Sobre isso, justamente o catolicismo, né? O anel é a cruz do Frodo, né? Se for fazer essa comparação católica, assim. É, exatamente. O Frodo é uma figura crística, inclusive. Né? Ele tem que carregar essa cruz, e que carregar esse anel, né, pra destruição. E ele se destrói no meio do caminho, mas ele salva a humanidade também. Ele, né, tá fazendo pra salvar o mundo, né? Pelos pecados da Terra-média, assim. Tanto é que ele para de viver, né? Ele desiste da vida, né? Ele prefere ir embora. E ele é espetado várias vezes, né? Ao longo dos três filmes, ele é espetado várias vezes na costela, não sei o quê. Faltou só a crucifixão mesmo. Exatamente. Isso é uma coisa extremamente católica também, essa visão de mundo, né? Porque, assim, o mundo da Terra-média também, ele é um mundo em decadência. Ele é um mundo em que, obviamente, assim, sabe, os grandes feitos, os grandes heróis, eles vieram muito antes de quando se passa a história. Então, aquilo que a gente tá vendo, aquilo que no livro, inclusive, é chamado de a Segunda Era, sabe? É uma espécie de corrupção já da Primeira Era. A Primeira Era foi a boa era, a era de ouro, né? O período paradisíaco, né, do passado. Inclusive, a Terceira Era já. A Terceira, desculpe, então, obrigado, Felipe. A Terceira Era. O Anéis do Poder se passa 3 mil anos antes, e é a Segunda Era. Já não é nem a Primeira, já era a Segunda, né? O Senhor dos Anéis é a era dos homens, né? Da decadência dos homens, né? Em que, inclusive, é isso que eles falam o tempo todo, né? E os homens estão em decadência porque eles estão sendo corrompidos, né? Você tem aqueles... inclusive, a raça humana no filme são os maiores exemplos de pessoas que se corrompem pelo poder, né? Você tem aqueles reis que estão já corrompidos, aquele Stuart lá, que é o... agora eu não lembro o nome do reino dele... Gondor. No segundo filme é fantástico. O segundo filme tem a figura do Grima, que é exatamente o cara que tá lá pra corromper com a linguagem shakespeariana, né? Com a máxima Brad Dourif. Manipulação máxima da linguagem, né? Super inteligente. Político, né? Essa trivia é isso, né? O diálogo dele é todo em pentâmero iâmbico, né? Sim. Né? São melhores cenas. O Grima é um dos motivos pelos quais eu gosto das torres. É um dos melhores personagens, é um dos vilões, né? Obviamente eu vou gostar mais dos vilões do que dos heróis. E o Brad Dourif, eu acho que... Nossa, que show que aquele homem dá. E ele aparece pouco, né, no filme, né? Relativamente pouco, né? Ele tem pouco tempo de cena. E eu acho que ele dá um show. Ele rouba a cena quando ele aparece. Mas os homens, eles são realmente os personagens, né, pleonasticamente falando, mais humanos, né? Eles se corrompem, eles têm medo, né? O rei, mesmo depois que ele perde a influência do Grima, né? Que o Gandalf chega lá e desfaz o feitiço, e expulsa e bane o Grima do reino de Rohan. Ele, mesmo fora da influência, ele é um rei cagão, né? Ele foge lá para Helm's Deep, né? E coloca toda a população ali escondida. E vai ter que enfrentar 10 mil orcs. Com 300 carinhas, é. Quase. Com 300 carinhas ali. Né? Então ele é um rei. Ele dá pra ver que ele tá se cagando de medo ali. Né? Ele é humano, é interessante. Eu acho que quando a gente toca nessa questão das raças é interessante, porque o Tolkien, não sei se foi proposital, mas ele quase que coloca, usando as raças, uma gradação de valores, né? Dos valores mais nobres, vamos dizer assim. São os elfos, no sentido, né? De mais puros, até os mais baixos, né? Que seriam os orcs, né? Tem uma ligação com a terra, né? Com as profundezas. Aí, então você tem os anões. Os anões também têm uma ligação com a terra, né? E eles são mais pesados, eles são até mais sujinhos, assim, né? Como se fossem mineradores. Gananciosos, né? Porque os anões têm essa coisa com as pedras preciosas e tal. Os elfos, não. São até mais leves, né? Eles são mais etéreos, mais bonitinhos, né? E aí tem também uma coisa meio europeia, né? Tem uma hora que eles estão na neve e ele não pisa, ele não entra na neve. Tá por cima, assim. Tá todo mundo afundado e ele tá flutuando quase. E tem essa disputa, né, dos anões com os elfos, eles não se entendem bem. E os homens estão no meio, né? É como se fosse, assim, uma representação da coisa celeste, dos infernos, e os homens ali no meio, que não sabem muito bem onde estão, né? E dependendo das suas ações, eles vão se tornar mais nobres ou menos nobres e tal. Então tem uma gradação de valores que são representados pelas raças, né? E categorias, né? Os magos, etc. E virtudes, né? Eu acho que... Tanto é que é uma, por ser católico também, é uma história assexuada, né? Ninguém transa muito, não é um tema assim importante. E aí tem o negócio do que tá aqui no roteiro do desejo, né? O Igor tá propondo que a literatura de fantasia é a literatura do desejo, que busca resgatar o que na fantasia o que é experimentado como perda. O que é isso aqui, Igor? O que você acha disso? Sim, isso é uma citação de um livro chamado Fantasia, Literatura de Subversão, escrito pela Rosemary Jackson, e isso é logo na introdução do livro que ela dá essa definição muito interessante, né? Ela fala que a literatura fantasiosa, né, a literatura de fantasia, ela é, sabe, num sentido psicanalítico, né, assim, a literatura do desejo, que ele busca resgatar, né, no caso, aquilo que é experimentado como uma perda. E isso, inclusive, o Tolkien, ele fala, né, assim, ele tem um ensaio muito interessante, muito bonito, inclusive, sobre contos de fada, sobre histórias de fada, que é até bom, assim, sabe, como falei, eu tô lendo o Fellowship of the Rings, né, e eu li esse ensaio é meio que a teoria do Senhor dos Anéis todo, é a prática, em que ele fala, o Tolkien, ele foi um ardoroso defensor da literatura fantasiosa, né, ele fala que literatura de fantasia é a grande literatura, o que desafia uma série de preconceitos, né, aliás, essa crítica, né, que se faz na literatura fantasiosa, que é apenas uma forma de escapismo e tudo mais, é uma crítica antiga, né, uma crítica de pelo menos 200 anos, né, começou com o iluminismo, mas assim, enfim, ele fala que a literatura literatura de fantasia, ela tem uma série de funções. Uma das funções dela é uma função de resgate. Resgate de algo que foi perdido. Se você estuda um pouco a biografia do Tolkien, você vê que a vida dele foi marcada por uma série de perdas, né? Ele perdeu os pais dele muito cedo. Aos 12 anos, ele já era órfão. Ele teve que sair do lar dele para ir para uma... Eu acho que várias perdas. Nasceu na África do Sul, saiu de lá pequeno, foi para Birmingham, que é uma cidade industrial, meio feia, sabe, no centro da Inglaterra. Depois os pais morreram, aí saiu da casa dele em Birmingham para um outro lar. Ou seja, perdas atrás de perda. E a fantasia, de forma geral, ela tem essa função. É uma função de consolação, justamente porque ela busca esse resgate de algo que foi perdido. Entenda esse algo perdido da forma mais lacaniana possível. Eu queria perguntar aqui para o nosso psicanalista de plantão, como é que a gente poderia interpretar essa questão do desejo e da perda, né, assim, dentro dos parâmetros da história do Senhor dos Anéis, assim, onde que estaria localizado esse desejo, esse resgate, essa perda, esse objeto perdido? Se eu puder arriscar um pouco aí essa questão do desejo, porque o desejo já é um conceito bem complexo, né, do que é esse desejo. Do que você está falando, como o desejo como uma consequência dessa experiência da perda, não seria o desejo no sentido banal que a gente usa, né? Eu quero tal coisa, um capricho, né? Mas, por exemplo, você falou uma coisa interessante, que é o Senhor dos Anéis, mais do que achar na história uma representação do desejo, é a criação do Tolkien, pensando agora, tá? É uma expressão do desejo dele, como você falou. O que move alguém a essa criação? Porque ele criou algo, né? Um homem que criou uma mitologia, né? Às vezes sociedades inteiras, durante anos e anos de uma tradição, não criaram uma mitologia tão detalhada e forte como a dele, que vai perdurar por muitos e muitos anos depois que ele já tenha morrido, né? Isso é interessante, assim, para mim agora pensando na questão do desejo e da criatividade, o que move uma pessoa a ter esse poder de criação. Isso é interessante, né? E é uma criação pela escrita, né? Então, eu não veria na história o que é o desejo e tal, mas é o desejo do Tolkien que se plasmou na obra dele, né? Isso eu acho interessante, porque é uma obra vasta, né? Falando bem grosseiramente, pensando num inglês do metade do século XX, católico, cristão, né? Você acha que tem muito, grosseiramente falando, tem muito a ver com a sublimação dos impulsos sexuais? Não. Concentração de toda essa libido na criatividade, na produção artística, linguística? Então vamos colocar assim, a gente tem um psiquismo e existe uma energia desse psiquismo, né? Que movimenta o seu ser, né? Toda energia, a gente pode chamar a energia psíquica, ela é toda, vamos dizer assim, de libido. Então, sublimação nesse sentido, porque ele poderia estar fazendo outras coisas para satisfazer a libido dele e ele escreveu. Então, o ato da escrita, você gastar sua energia e seu tempo escrevendo, estudando, etc., é sempre uma sublimação, né, nesse sentido. Não no sentido grosseiro de tipo, ou a pessoa está transando ou ela está fazendo outra coisa, né, não é isso. Mas, por exemplo, Lacan tem um seminário em que ele fala de uma forma bem debochada, que ele está dando a palestra e as pessoas estão ouvindo, e toda aquela energia gasta ali, ele faz uma analogia em é como se a gente estivesse aqui transando, eu dando a palestra falando pra vocês, é como se a gente estivesse aqui num ato sexual, vamos dizer assim. Então eu acho que é mais nesse sentido, assim, porque quando a gente fala, né, da libido, da sexualidade, da sublimação, a tendência nossa é pensar no ato sexual, né? Mas é muito simples, né? Quando você gasta sua energia com ato sexual, você não tem energia para fazer outras coisas. Então, realmente é sublimação nesse sentido, que eu diria, assim. Você foca a energia psíquica sua no ato da produção artística. E tem também as perdas, né, que ele sofreu, que o Igor mencionou. Isso também se soma, talvez? Ele virou órfão cedo, ele teve que se mudar, né, várias vezes. Voltando a essa questão do Igor, a literatura de fantasia como uma literatura do desejo. Eu acho que... Vamos ver por que especificamente é de fantasia, né? Porque, por exemplo, se eu escrevo um livro de contabilidade, escrever uma literatura de jurídica, é a mesma coisa que escrever uma literatura fantástica? Não é, né? Então, por isso eu tô pensando por que o Igor trouxe essa questão da literatura do desejo como a literatura fantástica. Talvez porque o desejo e o desejo inconsciente pode ser um dos motores da nossa capacidade de fantasiar, Então, não sei se vocês já tiveram essa experiência. Eu, quando era mais jovem, por exemplo, eu já, adolescente já, por exemplo, eu me via, por exemplo, à noite, antes de dormir, fantasiando histórias. Muitas vezes eram histórias motivadas por coisas que eu não podia viver na minha vida, seja sexual ou não. Mas quem nunca fantasiou, né? Nossa, se encontrasse aquela menina que eu já desejei, o que, que aconteceria? E você fantasia toda uma história com aquilo, né? É uma atividade que tá realmente, como é que se fala, internalizada, né? Desde pequeno, né? Eu vejo também muito no meu filho, no Vinícius, né? De 4 anos de idade, ele... As crianças fantasiam muito, né? É, a gente, às vezes ele prefere, ele fala, não, vamos ler livro antes de dormir, né? Sempre antes de dormir, você falou. Quando apaga a luz, ele fala, não, pai, a gente tem que fantasiar agora. Ele não fala isso, né? Mas me conta uma história. Tem que contar uma história. E ele, às vezes, continua a história. Ele termina pra mim a história. Então, é um exercício que tem uma carga libidinal, uma carga de energia muito intensa, né? Que tem uma função importante. E a criança se excita com as fantasias, né? Se excita não no sentido sexual, né? Mas você vê até no corpo, né? A criança fica agitada, etc. Isso tem influência na... Tem vários esse tipo de história que eu não posso contar antes pra ele, antes de dormir, senão ele não dorme. Pois é. É realmente por causa disso. Isso provoca ele, né? De alguma maneira. E aí, por exemplo... E é exatamente, isso é interessante, porque quando ele fica agitado, o que, que é isso? O que, que move as pessoas a ficar num estado de agitação? Talvez esse seja o nome que a gente tá dando aqui do desejo, né? Não é algo que ele quer alcançar, é algo que provoca um movimento nele, né? Tem que pensar no como é que o cérebro interpreta a ficção. Porque o Tolkien tinha essa habilidade incrível de criar uma mitologia, como você falou. Ele criou línguas, ele criou idiomas, ele criou uma mitologia, ele criou uma cultura, né? Ele, um homem só. Então ele tinha uma habilidade meio genial, meio um a um na história da humanidade, assim deve ser pouquíssimos como ele na história da humanidade, que consegue fantasiar em tal nível de complexidade, de detalhe, e passar isso para a linguagem. É claro que ele não fez sozinho, né? Porque ele retoma muitas... Como ele era um estudioso, né? Da medievalista, filólogo, etc. Ele traduziu várias obras, estudou várias obras da tradição literária, né? Ele tem uma tradução, por exemplo, do Beowulf, dentre outras, né? Do próprio Cavaleiro Verde, que foi falado já. Também, né? Pois é. Então muita coisa que tá no Senhor dos Anéis são símbolos, são histórias, essa coisa dos objetos, né? Vou dar um exemplo. No filme, eu não me lembro se tem no livro, mas no filme tem uma hora que o Gandalf tá lá em Gondor, né? E ele fala pro regente lá, né? Acenda os faróis, né? Não eram os faróis, aquelas... The beacons, né? Acenda os beacons, né? E aí tem aquela cena bonita, né? Em que o topo das montanhas na neve se acendem. E era uma forma de comunicação à distância, né? Pro outro reino, pro outro feudo lá, ver que aconteceu alguma coisa e acender também. Aquilo lá, se eu não me engano, tem uma cena na Ilíada em que isso acontece. Então, essa muita coisa que ele retoma já tá na literatura, assim. Então, ele também não é um... Não criou do nada, né? Sozinho tudo, mas ele fez uma junção da cultura que ele absorveu e foi criativo nesse sentido, né? O que eu quis dizer é que, pra um cara como Tolkien, a fantasia não é só fantasia. Ela é muito próxima, pensando do ponto de vista interno, né, da mente dele, era muito próximo da realidade também. Porque ele devia ver com tanta clareza e nitidez esse mundo, que para ele era muito próximo do real também. Exatamente, perfeito. É isso mesmo. Só acrescentando uma coisa aqui, pro Tolkien, mais exatamente, porque eu falei isso de uma forma meio vaga antes, né? Talvez tenha ficado um pouco confuso, né? Mas pro Tolkien, a ficção fantasiosa, né? As histórias de fada, elas tinham basicamente 4 funções. A fantasia, recovery, resgate, né? Escape e consolação. É engraçado, assim, porque ele fala que existe uma diferença entre escape e fuga. Porque a literatura fantasiosa, ela é acusada de ser escapista, sabe? Não, você não consegue lidar com a realidade, né? Você não consegue ler livros sérios, né? Aí você vai ler Tolkien, ou C.S. Lewis, whatever. Isso é um preconceito, né, que vem do século XVIII. Outros autores já falavam isso, né? E o Tolkien, ele era terminantemente contra isso, né? Não só o Tolkien, mas enfim. E ele fala, tem uma diferença, você escapar e você fugir, né? Existe um tipo de literatura realmente fácil e ruim, que é uma literatura de fuga, né? Quando você foge, né, você realmente não quer lidar com certas situações. Você foge porque você é basicamente um covarde. Mas a fantasia, né, com F maiúsculo, ela proporciona um escape justamente porque ela te dá uma perspectiva. Ela te retira temporariamente daquilo que comumente se compreende como realidade para ela te dar uma nova perspectiva, para que você retorne à realidade com novos olhos, com um olhar renovado e com, de repente, soluções para problemas que antes você não sabia enxergar. E essa é a função. Essa seria uma das funções da literatura fantasiosa, da grande literatura fantasiosa. E aí, claro, ele vai colocar Don Quixote, por exemplo, a própria Ilíada, né, Odisseia, tudo isso é literatura fantasiosa. O próprio Beowulf, né, ele tem um ensaio muito interessante falando do Beowulf, dizendo que o Beowulf ele tem que ser lido como um grande livro, não como uma alegoria dos tempos medievais ou da sociedade viking daquela época, não. Leia como sendo uma história muito boa, porque é o que ela é, justamente porque ela te proporciona esse tipo de coisa, ela te proporciona esse escape. Deixa eu voltar um pouquinho naquilo que a gente está falando, ainda no tema da fantasia, né? Como uma literatura que busca resgatar o que foi experimentado como perda. E juntando com o que o Diego falou da sublimação, me veio a ideia que vocês já estavam adiantando, que é uma das funções da fantasia é trazer uma satisfação que foi perdida. Que quando você coloca que é algo experimentado como perda, o que é a perda? É você desejar algo, vamos dizer assim, e que você se frustra e não alcança. Você não tem uma satisfação. Então a libido, como o Diego falou, né, da sublimação. Você não pode satisfazer de determinada maneira um desejo, e você satisfaz de outro, criando uma fantasia. Então, aquele exemplo que eu dei mais bobo, né? Mas que é você não teve uma realização amorosa com aquela pessoa que você amava, você deita de noite na cama e fantasia a execução e a satisfação daquele desejo. Você fantasia que você teve aquele encontro. Então, a literatura de fantasia permite um encontro que a realidade não te proporcionou. Então, aquilo foi perdido na realidade. E todo mundo tem essa experiência da perda. Ela é constitutiva do psiquismo, né? A gente meio que já existe essa perda. E a linguagem, quando a gente entra na linguagem, pelo processo educativo, né? Nós somos seres de linguagem, né? Todos os seres humanos acabam entrando nesse mundo da linguagem. Ela automaticamente te tira de uma perda que os animais não têm, por exemplo, né? A gente perdeu a realidade natural. A gente entrou no mundo da sociedade. Isso já cria um descompasso do ser humano com a realidade. A gente estava falando do Tolkien, com a natureza, etc. Então, você já tem, como ser humano falante, uma estrutura de perda. E a literatura, a escrita, a leitura, etc., a fantasia, porque a fantasia sempre é literária, né? Quando você fantasia, você está criando uma narrativa fantástica para você. O Tolkien fez isso de uma forma, uma dimensão imensa. Então isso traz uma satisfação que a linguagem permite você criar uma satisfação para si mesmo, que a própria linguagem te obrigou a ter a perda. Isso é curioso, né? Isso é interessante. Não sei se vocês entenderam o que eu estou querendo dizer com isso. É porque a linguagem, ela automaticamente tira você de um contato mais imediato com a realidade, né, com a natureza. A nossa realidade é mediada pela linguagem sempre. Isso. Mas mesmo assim, a própria a linguagem que permite a gente entender esse próprio fato em si, né? Através da linguagem, você reconhece essa falta. E aí você consegue imaginar como seria, etc. E tenta reconstruir, né? E aí você vai constituir essa falta, essa perda que você tem, você vai conviver com ela a partir da sua subjetividade e da sua matéria, que no caso, acaba sendo linguística, né? Como é esse caso da... Que a gente tá falando de literatura o tempo todo aqui, no final das contas, né? Eu queria fazer uma pergunta pro Filipão. Porque o Filipão, do nosso integrante, é o nosso integrante mais cavaleiro medieval. É o nosso indivíduo mais ético, né? Mais Aragorn, eu acho que é o Felipe. Então, eu queria saber como é que você... Que você disse que leu na infância, na adolescência, né? O Senhor dos Anéis, não foi? Você admite que teve um impacto na sua personalidade, no seu comportamento, na sua psique, essa literatura de fantasia? Não sei, porque quando eu tava lendo, eu já era ligado nessa cultura geek, assim, né? Que basicamente começou com o Tolkien daí pra frente, né? Esse mundo da fantasia e ficção científica nasce aí com o Tolkien na fantasia e com, sei lá, Ray Bradbury do lado da ficção científica. Eu já tava inserido nela, né? Foi uma leitura mais meio complicada, assim, quando você tem 15 anos e tal. Apesar de que eu acho que a idade perfeita pra você estar lendo esse tipo de coisa é muito denso, são 3 livros, e realmente ele fica muito grudado no, na descrição da grama e da descrição da pedra, na descrição da casca da árvore, não sei o quê. Então você deu um trabalho, assim. Foi meio que um... Tipo um desafio, né? Mas eu curti. E realmente era... Não é curtir ou não, mas você tem que falar o impacto que teve. Você não lembra como você sentiu quando você leu? Eu digo, não me afetou, assim. Foi o primeiro livro épico que eu li. Eu já tinha lido fragmentos, né? Inclusive da Ilíada e tal. Mas eu achei ele mais imediato, mais próximo, né? esse mundo imaginado pelo Tolkien, eu achei ele mais tangível, assim. Mas eu não diria que ele me afetou pessoalmente, assim, personalidade, né? Não sei. Talvez o Igor, né? Ele tá fazendo um sinal ali. Não, é porque, Felipe, eu acho que o que o Diego, ele tá querendo perguntar pra você, né? Considerando que você, de fato, né? Sem dúvida nenhuma, é a pessoa mais ética, mais, assim, medievalmente cavalheiresca, né? De todos nós. Consistente, íntegra, sabe? Aqui, se a gente partisse para uma busca dessas, buscas mitológicas, míticas, né? Com certeza, Felipe, o Graal seria achado por você, você seria o portador do anel, você é o cara, velho. Você é o cara. O que o Diego tá querendo saber é, quando você se defronta com alguma, não sei, com algum problema, quando você tá tendo alguma dificuldade, você não pensa assim, poxa, o que Aragorn faria no meu lugar? Isso não passa pela sua cabeça, não. Sam é isso faria, que eu digo, né? Gente, eu acho que o Frodo não aprovaria esse comentário. Lembra quando você era solteiro? E eu chegava brincando pra você e falava assim, vai lá falar com aquela menina ali. Fala que você quer dar um beijo nela. Tal. Fala lá. Fala que... Chega lá, oi, tudo bem? Meu nome é Felipe. Aí você fala, nunca que eu vou falar isso, tá maluco? Não vou falar isso nunca. Que agressão. Então, tem essa cena literalmente no filme, né? Que eles estão num boteco hobbit lá e o cara diz, vai lá falar com ela e ele diz que não, não. Deixa disso. Deixa a menina lá na dela, pô. Timidez. O que eu vou incomodar a menina, né? Tem algum personagem que você se identifica mais? Não sei se na identificação, mas uma das falas que eu gosto mais do filme é bem no começo do primeiro filme, que quando o Frodo descobre essa história toda do anel, que ele nem sabia que existia, né? E ele falou, porra, que merda, vamos ter que fazer tudo isso, né? Levar daqui, tô sendo perseguido, né? E o Gandalf fala pra ele, né, que você não consegue escolher o que vai acontecer com você, né? Os tempos quando você vive, você não escolhe eles, né? Mas você decide o que você vai fazer, né? A partir daí. Eu tô parafraseando péssimo, né? Mas eu adoro essa cena, acho muito legal. Eu gosto muito da figura do Gandalf, assim. Não sei se porque meu pai era um cara mais velho, né? Eu sempre tive um interesse, assim, uma atração por essa figura, né? Do velho bruxo mágico, né? Que e mentor, sabe, né? Sabe, um monte de coisas, né? Um mentor, assim. Eu gosto, e eu acho que o Ian McKellen tá ótimo nesse filme, né? Ele... Realmente é uma figura super sólida, né? Esse apoio que ele dá. Então eu gosto muito do Gandalf, né? Eu não diria que eu me identifico com ele, né? Mas o personagem que eu gosto é o Gandalf. E especialmente essa fala que ele dá, né? Que o Frodo diz que por que isso está acontecendo? E o Gandalf diz, está acontecendo e o que você pode decidir é vai fazer o quê, né? É isso. Como vocês estavam trazendo aí essa questão católica, o Gandalf, inclusive, ele passa por uma... Ele é uma figura de um mentor, né? Ele é sábio, ele é poderoso, mas ao mesmo tempo ele é um velhinho, né, também, então tem essa dualidade dele. Gente boa ele. Gente boa e tal. Ao mesmo tempo ele é muito poderoso, em alguns momentos aparece muito. Esse poder dele que é até assustador, né? Fantástico, eu fico arrepiado. Ele é assustador, ao mesmo tempo ele é uma figura boa, ele tem essa... Ele ressuscita, né, eu trouxe esse tema do catolicismo, ele passa por uma ressurreição, ele vamos dizer assim, ele vai até o inferno e volta, né, inclusive. Ele mata um demônio, né? É o Balrog, que é uma figura, pegar a iconografia assim, ele é como se fosse um demônio, né? Ele vem dos infernos ali, do fogo, ele tem aqueles chifres, enfim. E ele passa, e ele tem essa gradação, ele vai se tornando cada vez mais puro, né? De cinza ele se transforma em Gandalf the White e tal. Então é muito interessante, é muito carismática a figura dele, assim, né, pra história. E ele é o paizão, né? Ele é o pai do Hobbit, assim. Ele conduz, ele norteia, mas ao mesmo tempo ele dá o espaço pro livre-arbítrio do Frodo. Porque ele não fala, você vai ter que fazer, vai lá e me obedece. Então ele é uma figura paterna, e aí talvez o tenha sido uma das questões aí que o Igor falou, né? Uma expressão do desejo do Tolkien, né? De ter uma figura como essa, ou perpetuar uma figura paterna que ele talvez tivesse a imagem do pai dele como... Aí eu tô chutando, tá? Não conheço a biografia dele a esse ponto. Então é interessante isso, né? A literatura é fantástica também, que criando esses personagens que te possibilitam trazer pra realidade fantástica os seus ideais. Por exemplo, eu lembro que eu tive essa experiência quando criança, assim, quando eu comecei a ter contato com o Senhor dos Anéis, eu era muito medroso. Então tinha noites, assim, se eu visse um filme de terror, etc, assim, eu ficava com muito medo, né, de que a noite, né, eu era atormentado pelo meu irmão do meio, ele adorava, sei lá, falava de que tinha um monstro embaixo da cama que ia me pegar e tal. Terrorismo total e traumático, assim. E aí eu lembro quando eu comecei a ler o Senhor dos Anéis, Eu conseguia dormir tranquilo, porque eu imaginava que aqueles heróis ali, o Legolas, né? O Aragorn, etc., estavam ali comigo. Eles eram personagens reais pra mim, assim. E me traziam uma segurança, por exemplo, de estar junto com aqueles personagens, né? Então, eu acho interessante que os personagens são carismáticos e eles, apesar de serem altamente fantásticos, o livro traz uma... caracteriza eles de uma maneira que você consegue trazer para perto de você, de alguma maneira, assim. Não são personagens... como, por exemplo, você citou Guerra nas Estrelas no começo do podcast. Eu não consigo ter isso com os personagens de Guerra nas Estrelas. Eu acho eles muito vazios, né? E os valores deles também... O Tolkien conseguiu colocar, criar personagens com modelos de comportamento, que, como você disse, Diego, né, podem servir de modelo de comportamento, inclusive, né? É o... exatamente. Eu acho uma pessoa, por exemplo, que nunca viu O Senhor dos Anéis, eu fico imaginando a sensação que é aquela cena realmente emblemática, né? Não essa que o Felipe falou, né? Muito legal também, mas essa cena que o Gandalf tá lutando contra o Balrog na ponte, eu vejo, já vi 10 vezes essa cena e toda vez que eu vejo eu fico arrepiado, assim, fico emocionado. Ele disse que você não vai passar agora, né? Muito legal. You shall not pass. Não só as falas dele, né? Que ele invoca o poder, né? Ele vira, se transforma, né? Como o André falou, né? Ele sai da posição paternal, né? E invoca poder, assim, né? E aqui tem aquela cena emblemática que o Peter Jackson fez muito bem, né? Que tá bem até hoje a cena, né? Que é o Gandalf pequenininho lá, né? Com o cajado dele brilhando, né? Com a luz branca, né? Batendo na terra. Nossa, é incrível essa cena. Eu fico sempre emocionado quando eu assisto. Tem tudo na cena, né? Tem patos, né? Tem tragédia, tem um twist no final. É uma das cenas mais impactantes, acho que, desse primeiro filme. Queria responder essa pergunta também rapidinho aqui, né? Você quer responder antes de mim? Não, é rapidinho, porque eu sempre... é bem rápido. É com certeza o Sam. Eu sou o número 2, sem dúvida. Eu nunca fui o número 1. Eu sou o escudeiro, sem nenhuma dúvida. Sancho Panza. Você é o verdadeiro herói, então, da história, né? O protagonista. Eu sou o Sancho Panza. Você é o verdadeiro herói, então o Senhor dos Anéis é sobre você. Eu com certeza carregaria o número 1 no meu ombro, assim, sem dúvida nenhuma. Eu faria isso, com certeza. Eu acho isso absurdo. Sendo seu amigo há mais de 20 anos, bem mais de 20 anos, né? Não sei, 30 anos que eu te conheço, Diego. Eita, fé. Estamos entregando a idade aqui. Mas, não, eu discordo totalmente da sua visão. Você é o número 2. Como assim? Você é o supporting character, né? Não acho, não. Falar aqui rapidão, personagem que eu mais... não sei se é o personagem que eu mais gosto, né, Cinza? Porque eu já assisti esses filmes tantas vezes também. Tem sempre um personagem que aparece mais, assim, na minha mente. Uma hora, depois o outro aparece mais. Mas, assim, eu sempre gostei do Theoden, que é o Bernard Hill, né? Eu acho todas as cenas com ele fantásticas. E ele tem um dos arcs... É o rei possuído, né? Exatamente. Esse é um personagem que me emociona, sabe? Que eu me identifico e ele realmente ele me dá, não sei, inspiração. Ele já... No texto? No filme. Eu tô lendo o texto agora pela primeira vez. Eu ainda não terminei o do Fellowship of the Ring, então não sei como é que ele aparece muito no livro, né? The Two Towers. Mas é no filme, né? A caracterização que eles dão, que eu sei que é diferente, né? Mas a caracterização que eles dão pro Theoden no filme, né? Assim, primeiro ele tá, né, murcho, né? Assim, ele tá numa espécie de estado depressivo, né? Assim, ele não tem mais vontade de nada, tá sendo absolutamente manipulado e controlado pelo Grima. E aí aparece o Gandalf e ele acorda desse torpor. Ah, eu não sei, eu fico arrepiado quando vejo essas cenas, assim, eu me identifico com isso, eu acho isso inspirador. Eu fico pensando nos meus períodos mais letárgicos de, sei lá, depressivos e, sabe, e as coisas que aconteceram, as coisas que eu preciso fazer para poder sair daquele estado. E o próprio arco dele, ele tem uma das falas que eu acho que mais me arrepiam, sempre me arrepiam, né? Quando ele tá no acampamento, né, ele vê o Aragorn, o Gimli e o Legolas indo em direção à caverna, aí um dos soldados dele fala, eles estão indo embora porque até eles sabem que a gente não tem chance contra o exército de Mordor, então é isso, a gente vai ser derrotado e tudo mais. Aí chega o Theoden e ele fala, né, realmente, a gente não tem nenhuma chance. Mas aí depois ele fala, but we'll meet them in battle nonetheless. Mas a gente vai encontrá-los no campo de batalha ainda assim. Cara, a gente estava falando agora há pouco, né, desses ideais arcaicos, né, que não cabem mais na nossa sociedade atual. Isso é uma coisa que eu sei que o Tolkien tirou diretamente do Beowulf, né? Esse ideal de coragem anglo-saxã que tá no Beowulf. Que se você sabe que você é o escolhido, você sabe que você está... tem uma antiga profecia que fala que você é o cara que vai, sei lá, salvar o mundo, tá tudo ótimo, né? O dia é seu, a vida tá ganha. Mas se você sabe que o fracasso iminente, ele é o único caminho, você sabe que você vai fracassar, e ainda assim você decide fazer aquilo que você tem que fazer, essa é a coragem. Então não é o cavaleiro que vai achando que ele pode ganhar, é aquele cavaleiro que vai pra guerra sabendo que ele vai perder e sabendo que ele vai morrer, mas ele vai mesmo assim. Tipo, isso é a mais alta coragem possível. Eu sei que a gente vai perder, mas... me batam no nome. Cara, eu fico arrepiado. Tanto que no terceiro filme, quando eles vão lutar, né, o pessoal de Rohan chega na batalha e o grito pra eles atacarem é vamos morrer, é uma coisa assim, né? Eles começam a gritar morte, morte. É meio inspirador, mas tipo, a gente veio aqui pra morrer, assim, né? Mas com esse dever de... É o dever deles, né? Vocês não acham também que é um grande tema da história, não? Essa questão da morte? De como encarar a morte, né? Porque isso tá o tempo todo, né? Desde o começo. E alguns personagens passam por uma experiência de morte para poder progredir, inclusive. É o caso da ressurreição do Gandalf, né? Que nem lembra que ele é o Gandalf, né? Quando eles encontram ele na floresta. Ah, esse era meu nome mesmo, né? E todos eles passam por isso, né? O Gollum também tem uma relação com a morte, né? Porque ele morreu pra personalidade Smeagol dele pro passado. É quase um zumbi. E o Frodo também, ele é ferido mortalmente várias vezes também. É, e tem, claro que também é uma coisa do filme colocar essa questão da surpresa, né? Você acha que o personagem morreu e ele aparece de novo, né? Acontece com o Aragorn também, né? Uhum. Eles acham, todo mundo começa a ficar enlutado e de repente ele aparece. Mas eu não lembro de ter isso no livro. Eu acho que isso é uma coisa mais pra narrativa do filme. Mas tem essa questão, né, da... Como você tava falando, Igor, da questão do catolicismo, assim, que é essa relação com a morte, de como encarar isso, essa questão que você falou da batalha. Você sabe que você tá indo pra morte, mas você ainda assim vai cumprir o seu dever ou vai fazer o que é certo. E agora, os elfos têm uma relação com a morte muito, muito interessante também, né? Porque quando morre um elfo no filme, me afeta mais, por exemplo. Porque eles são seres quase eternos, né? E quando eles nem morrem, né? Eles vão pra um outro lugar viver o paraíso, né? Eles vão fisicamente, eles pegam um barco e vão pra outra ilha lá deles, né? Literalmente, eles não... Exatamente, isso seria o paraíso deles, né? Mas então, quando um personagem elfo morre, ele é uma morte mais drástica, né? Porque você fala, cara, aquele cara tá morrendo ali e ele era meio que eterno, né? E ele optou por ir pra batalha e morrer. Ele poderia simplesmente... Ou seja, a morte dele é a morte mais nobre possível, assim, né? Vocês concordam com isso? Eu tava pensando isso quando eu vi o filme, assim. Concordo. A gente tem que pensar que tanto no catolicismo quanto em todas as mitologias, praticamente, né? Grega, romana, sabe? Anglo-saxã, viking. Você morrer em batalha, né? É o caminho pro céu, né? É o caminho pros Campos Elísios. É a morte mais nobre que existe, né? Em batalha. É engraçado que agora vocês concordaram totalmente com o Tolkien. Tem uma entrevista que ele deu aqui pra BBC, né? Isso até tá no YouTube, né? Tolkien in Oxford, em 1968. Ah, no final da entrevista, ele cita ninguém menos que Simone de Beauvoir, quando o repórter pergunta pra ele, mas afinal de contas, qual que é o sentido do Senhor dos Anéis? É sobre o quê? Né? O que que é? Aí ele fala assim, ó, tem uma citação da Simone de Beauvoir que eu vou fazer aqui. Todos os homens têm que morrer, mas para todo homem, sua morte é um acidente. E mesmo que ele saiba e ele consinta com isso, a morte é uma violação injustificável para cada homem. Ou seja, a gente sabe que a gente tem que morrer, né? Mas ainda assim a morte aparece como uma espécie de afronta do destino. Algo contra a qual você se rebela e sobre a qual você se sente na obrigação de ter que fazer alguma coisa. Aí ele termina a entrevista falando assim, você pode não concordar com isso, mas isso, essa frase, essa citação é a mola-chave de O Senhor dos Anéis. Esse foi mais um episódio do Sala de Projeção. Espero que tenham gostado muito. Espero que quem não assistiu o filme vá assistir agora, nesse momento. Quem não leu os livros, assistiu os filmes e não leu os livros, vá ler os livros. Eu também vou. Eu prometo que eu vou. Espero que tenham gostado muito. A gente adorou. Por enquanto, Gustavo Leal ainda continua em licença paternidade. Mas ele manda abraços a todos. Voltará, sem dúvida, em breve. Filipão, manda um abraço pra todo mundo. Abraço, pessoal. Obrigado por ouvir um episódio que, como o Diego sempre diz, é um episódio fantástico. Esse foi um episódio literalmente fantástico do Sala de Projeção, né? É. Igor de Campos. Gente, um grande abraço para todos que tiveram a paciência de escutar o que a gente tem a dizer. Muito obrigado. Como sempre, é um prazer. E hoje foi um grande prazer conversar com vocês. Eu adorei essa gravação. Até a próxima. E André. Um abraço, gente. E eu espero que os fãs de Tolkien sejam tolerantes com a gente e façam críticas às coisas que a gente falou e complementos. Exatamente. A gente dá boas-vindas a todos os complementos, críticas, sugestões. Por favor, essas discussões, sem nenhuma dúvida, não fechou, não completou o Senhor dos Anéis. Ainda falta muito, com certeza. A gente só tocou um pouquinho em algumas partes. E próximo filme, completamente diferente. A gente muda o tom total. Vamos aproveitar um pouquinho ainda que o Gustavo não vai voltar. E a gente vai falar de um dos filmes mais inquietantes de todos os tempos. Trevas! A gente vai falar sobre Anticristo. Maravilha! De Lars von Trier. Treva. Willem Dafoe. Charlotte Gainsborough. Tragédia. Horror. Sofrimento. Castração. É isso aí. Vejo vocês na próxima. Um beijo pra todo mundo. A gente se vê. E até mais. Um abração. Esse podcast foi editado por Thiago Vergara. The Queen of Light took her bow, and then she took